aqui chamado Brasil, feito de três raças tristes, folhas verdes de tabaco e o Guaraná Guarani. Alegria, namorados, alegria de CC. Manequins emocionadas são doiradas de Madrid. De palmeira ainda tem o buriti perdido, símbolo de nossa adolescência, signo de nossa inocência índia, sangue tupi. Vou falar no sabiá, o poeta Gonçalves Dias é que sabia, sabe lá se não queria uma Europa bananeira. Diga lá, tristes tópicos, sabiá laranjeira. Meu camarada, o cantor popular falou divinamente. Deus é uma coisa brasileira, nordestinamente paciente. Ô, Vladimundo!